assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, rei meu e Deus meu. Anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, rei meu. Chover, Senhor. Derrama água sobre o sedento, Senhor. Rio sobre a terra seca, Senhor. Nós profetizamos a transformação de todo o deserto, toda a terra seca, toda a terra árida, num verdadeiro manancial para o louvor da tua glória, Senhor. Profetizamos o derramamento de uma água pura, de uma água limpa, sobre a tua igreja, sobre esta terra, sobre a nossa nação e sobre as demais nações, Senhor. Profetizamos um verdadeiro avivamento, algo genuíno, que seja uma obra do teu Espírito Santo, revelando as coisas mais íntimas do teu coração, Senhor, para o teu povo. Sim, faz chover, Senhor. Oh, faz chover, Senhor. Profetizamos também a transformação dessa cidade. Profetizamos a santificação dessa cidade, Senhor. Profetizamos um milagre acontecendo nessa cidade, nesse dado momento, quando clamamos a Ti, Senhor. Profetizamos que Tu vais usar, Senhor, o Teu povo desta localidade, Teus ministros, Tua igreja, de uma forma poderosa, para proclamar as Tuas virtudes, proclamar o Teu poder, a Tua autoridade para o Rio de Janeiro e para todo o Brasil, Senhor. Faz chover, Senhor. Faz chover sobre nós, Senhor. Faz chover sobre o Teu povo, Senhor. E transforma radicalmente a nossa situação. Para a glória do Teu nome nós oramos, Senhor. A chuva, a temporã e a serótia como outrora. as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho novo e de azeite. Restituirei, restituirei, assim diz o Senhor, os anos consumidos pelo gafanhoto. Precisamos da tua chuva, Senhor. Oh.